Jazz Brasil, o melhor do jazz e da música instrumental brasileira contemporânea. Boa noite! O Jazz Brasil está entrando no ar. Hoje vamos ter como tema os tecladistas. No álbum Cosmoludium, de 2021, o tecladista Gilberto Franco mostra 11 composições inéditas com um time internacional de músicos. Como diz Gilberto Franco, a música instrumental reúne músicos de vários lugares, mas não necessita de tradução. Escolhemos as faixas Pulo do Gato e Ritual. Thank you. Acabamos de ouvir Pulo do Gato e Ritual, com o tecladista Gilberto Franco. Estamos apresentando Jazz Brasil. O Jazz Brasil apresenta uma seleção de tecladistas. Quem se apresenta agora é o tecladista Jonathan Fair. Fair passou a infância numa comunidade carente em Madureira, zona norte do Rio. Aos 9 anos, se apaixonou pelo piano. O seu talento chamou a atenção e hoje ele é um músico de jazz reconhecido, tendo feito, inclusive, um tour por 11 cidades da Europa. Do seu álbum Jonathan Fair, no estúdio Show Livre de 2018, vamos escutar Arpoador, Borboletas e Love is the Way. Ouvimos Arpoador, Borboletas e Love is the Way com Jonathan Fair no piano elétrico. Estamos apresentando Jazz Brasil. Passamos ao EP Tudo Ilusão, lançado em 2020 pelo tecladista de Guarulhos, São Paulo, Diogo Ville. O seu EP traz 6 músicas de sua autoria, gravadas à distância durante a pandemia e mixadas pelo próprio Diogo Ville em seu home studio. Destacamos as faixas I Believe, Lua Coloria e Tudo Ilusão. Thank you. Esse foi o tecladista Diogo Ville, tocando I Believe, Lua Coloria e Tudo Ilusão. Jazz Brasil. O último bloco vai ser dedicado aos singles. Primeiro, Metropolitan e Maxi Muse, dois singles do tecladista Ivan Teixeira. Para terminar, Noite de Quarta-feira, com a dupla Arthur Ibarra e Alexandre Ibarra, pai e filho. Você ouviu Metropolitan e Maxi Muse, dois singles do tecladista Ivan Teixeira. Por último, Noite de Quarta-feira, com o duo Arthur e Alexandre Barra. Jazz Brasil, produção Arnaldo Salaber e apresentação Bianca Martins. O Jazz Brasil é diversão, cultura e informação. Uma boa noite para você e até o nosso próximo encontro. Jazz Brasil, uma produção Jazz Nations.